amor pra teu louvor. Desde o ventre de minha mãe, o Senhor me tocou. O milagre sou. De que Deus me formou pra teu louvor. Desde o ventre de minha mãe, o Senhor me tocou. Mesmo antes de eu nascer, para o seu louvor, para o seu louvor, tudo a ti consagrarei. Para o teu louvor.